3858, situação na educação, desse Mateus 050, ajuste de altímetro 1091. Please line up and take call from Ryan 0, condo 077. Wind is 090 degrees, 149. Condo 077, runway 843, contact San Salvador approach control, frequency 120, decimal 8. Have a nice trip. 310. Condo 077, radio contact on departure, climb maintained at level 310, on Puka departure. Puka departure, climb number 310, Condo 077. 5.3, 8.58. Isso é para 2.000 pés, ajuste altímetro 1011, informe final do procedimento LS3. Ok, 2.000 milhões, informarei final do X-ray 0.77. Boa noite, eu chamei a 6310, sem tirar informação, quebra. 6310, adiciona identificação, chegada a mare, desça para 2.000 pés, ajuste altímetro 10, 1-1. 2.000 pés na chegada a mare, altímetro 10, 1-1, chamei a 6310. Salvador, voo 1081. Prossiga. Voo 081, centro da Quebec, autorização para Guarulhos. Solicita, se possível, a rota pela Santos, Zulu 10 até Tris, após o Zulu 16. Fatal, Zulu, Tris, Fox Cal. Qual foi a matrícula da aeronave, por gentileza? Papa Romeu, Victor Bravo, Charlie. Não, a matrícula é o Gol? É o Gol. Voo 1081. 9-0. Chegada a mar, desce e mantém o nível de voo 060. Ajuste o altímetro 10011. É o Gol 9081. Afirmo, 9081. Gente, você está aqui para falar essa? Não consta nada no meu sistema aqui, mantemos escuta agora. Autorizado, tá 3858. 3858, completo final, chame tu, 118, decimal 612. 18612, obrigado. Foi Salvador, boa noite, tá 3858, externo baixado, travado, visual. Posso me lembrar que você listou? 3897. Tá 3897, autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Bom 9081, na escuta? Na escuta, bom 9081. Qual filme foi estimado para decolagem? Era um 55. Desta. Qual filme, por gentileza? Era um 55 dessa hora. 2h55. O plano foi apresentado aqui em Salvador? Acredito que sim. Gente, eu tô entrando em contato com a sala E, porque não consta nada no meu sistema a respeito do seu tráfego, tá? É um número de voo novo na malha nova. Voo 9081, na escuta? Na escuta, prossiga, voo 9081. Eu entrei em contato com a sala S e pedi que o seu despachante entrasse em contato com a mesma, porque a rota está incoerente com o que foi solicitado. O 1973, prossiga. Não, tenho ainda não. Confirma o destino. Para dar a hora da brisa, assim que eu receber, pago a sua autorização. Boa, 3, 8, 9, sala do Brás. 109, boa, 3, 8. 1-0-9-6, redução agora para 2-5-0-9. Após etapa, está autorizado a descida até 3 mil pés de ajuste, altímetro 1-0-1-1. Após etapa, 3-1-1-0-1, obrigado. Sol Salvador, boa noite, até 3858. Está 3858, prossegue via Alfa, chamando seu direto. Via Alfa? Prossegue via Alfa, vai me chamar antes da Juliette, tá? Alfa, chama antes da Juliette. Salvador com 3897, plano contact, está com 2 veículos a bordo, 3954, a perna galeão. Confirma que vocês a bordo, 225? Afirmativo. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera, 118, décimo ao meio, altímetro marca 1011, bem, bom voo, tá? Índia Alfa, ponto de espera, 118, pode contar. Uno 973, pronto, cópia. Autorizado para o Galeão 360 nível, só decola da 10, cumpre o perfil da saída da EL. Leda, Bridge, hoje intercepta peso Lona 0, SMAP, Lúbito, Barbacena. 5444, transponder 120, decimal 8, é a frequência do controle. Autorizado, procedimento, como estabilizado, Xané? Está pesado mesmo, 3.9. Desça para 2 mil pés, Gol 1096. Tá 3662, desça para 2 mil pés, ajuste altímetro 1011, informe estabilizado. 1.2.000, reporte estabilizado. Eu vou seguir para o Finger 03, ok? Afirmo, Finger 03. Estabilizando o localizador, o Xené 63110. Xené 6310, completo final, chame torre 118, decimal 612. 18612, Xené 6310. Europa 0883. Skok Ident, bom for arrival, send it to 4,000 feet, at Met 7101, man. Dado no ILS. E 310, boa noite, 090 graus, 14 nós, pouso autorizado, pista 10. Livre, pouso, pista 10, 6390, tá passando sem braço. Escuta! Tente manter ponto de espera. Fala sua transição baixa, ok? Clariza 2. Olha, confirmar agora, 307. Melhorou, clariza 4. Torre Salvador, boa noite, o plan 3662. 662, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando. É 310-05, direita 121 decimal 9. Direita 1219, eu chamei 63, mandando. Alô Salvador, boa noite, Xunero 6310, prossegue. 6310, boa, prossegue Alfa Juliette para o 6312. Alfa Juliette para o 6312, Xunero 6310. Tá visual na rampa Gol no 096. Air Europa 083, clear down to 4,000 feet, QNH 1011, proceed on bomb for arrival. Bomb arrival, 4,000 feet, 1. Ou 1096, estabilizou? Pode ser, resolve no zero. A gente reduza para a aproximação final, chamando torre 18, decimal 6. 18,6, gol 1096. Corre, eu vou no 096, boa noite. Guardando pista livre no 096. Vento de 090 graus, 14 nós. Aguardando. Conforme o plano apresentado. Gente, assim que eu receber o seu plano, eu pago a sua autorização. Ele ainda não chegou no meu sistema. Ciente, vou 9081, né? 3662 ao 08, direito 129. 5218, boa noite. Boa noite, Trip. 5218, prossiga na chegada mar e desça para o 050, o altímetro no 011. 5218, gente. Boa noite, está 3662. Está 3662, prossegue via Alfa, me chama Sr. Juliette. Alfa, Sr. Juliette. Alfa, próxima Juliette, o 3662. Ingresso via Juliette para o 01, tá 3662. Juliette 01, obrigado. No solo 10, direita 121 decimal 9. 219. 096, prossegue via Alfa, me chamando para Juliette. Nós chamaremos, vamos 096. Salvador, boa noite, passarelo 2224. Passarelo 2224, boa noite, prossiga na chegada Mari, reporte ideal de descida. Vou entrar 2224. Alpha 083, clear down to 2,000 feet, clear the ILS X-ray procedure, QNH 1011, report on localizer. Okay, 2,000 feet, clear ILS, runway 0, we'll call you on the localizer, Alpha 083. Olha, eu tá 3897. Delta 3897. 3897, contato radar na decolagem Subal 320, saída da ela. Subal 320, 3897. Estou se estimando no final da Juliette, ou melhor, da Juliette, ou 096. No 096, ingresso via Juliette para o 05, no pátio principal. Via Juliette 05, vou 096, obrigado. Autorizado, direto Leda, 3897. Direto, para descer a passaria do 2224. 2224, desça para o 060. 060, possibilidade de voice capture. Eu vou ainda o número 3, aguarde 2224. Obrigado, 2224. 5218, prossiga para 3.000 pés. 1011, continua o altímetro. 5218, libera a velocidade. E TAP. Afirmativo, está livre das restrições de velocidade. 5218. Autorizado, suspeito acionamento, semi-taxi. Tá, 3284. Bridge é com centro, comandante. Aguarde a transferência de comunicações para solicitar. Obrigado. Local 083. Local 083, complete LS X-ray procedure, call now tower on 118 decimal 6. Tower 118 decimal 6, Local 083, 118. Boa. 908, ano, prossiga. Solicito autorização executiva, senão acionamento. Está pronto para acionamento, 908. Comandante, eu não recebi o plano do senhor, eu solicito que entre em contato com essa empresa para contactar a junta à sala IES. Gente, 1908. Clear to land, 090 degrees, on for us. Clear to land, runway 10, Lapa 083. Fernando, 13325. Salvador, o 6310. Oceaner 6310 para Recife. Afirmativo, com informação Quebec para Recife. Autorizado. Oceaner 6310 para Recife, nível 350. Sou da cola da 10, Recife sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda, prossegue via Perisco 58. Aciona 5447 no transponder. 1208 é a frequência do controle. Interceptando e avistando. Gente, completo o LS X-ray chamando torre 18 decimal 6. Gente, grato, boa, boa trabalho. Protegimento correto, me chama quando proposto na 612. Afirmativo, informa lá. Completamente visual com o terreno. Gente, desça para 2.000 pés, a voz de TAP Voitona e LS X-ray autorizado, 1011 permanece o altímetro, reporte localizador, os 224 passageiros. Metro localizador, 1011 para 2.000. Torre Salvador, trip 5218, boa noite. 5218, continua a aproximação e aguarda a pista livre. 5218, gente. Ponto de espera 118 metro 1011. Can 03 on ground at 21, right 21 209. Right and 121 this one nine or about 383 one nine. Siga. Foi só confirmando a navegação, tem aí aprovada, não está lançada aí a princípio 10. Comandante, seu plano não consta no meu sistema. Eu não consigo saber nem para onde o senhor vai, a sua rota, não tenho nada. Por isso que eu pedi que o senhor entrasse em contato com a sala IS. Para que a Tala IS lançasse o plano, saber se o plano está apresentado aqui, entrasse em contato com o seu despachante, porque não consta nada no meu sistema. Ah, tá legal. Não, eu já falei com eles lá, só queria saber o que estava diferente. Tá bom, obrigado. Do nada. Ground Europa 383, boa noite, taxi in on Alpha. Boa noite, Europa 383, approve the taxi via Alpha, come before Julia. Anything for Europa 383, please? Approve the taxi via Alpha, come before Juliet. Continue via Alpha and we cannot understand where do we have to stop on about your entry. Come back before taxiway Juliet, please. Europa 083, depart before Julia, taxi. Okay. Pois o tráfego ali mantém o pista 10, fundo 9 e 73. Europa 083, approved taxi by Alpha, Juliet, gate 10, and A-wing gate 08, rotation the following. Okay, Alpha gate 10, Europa 083. Ok, interceptor, tá visual, parceria 2224. 2224, completa ele, SX foi chamando torre 1 no 8, desse mal meia. Muito bem, obrigado. 2224. Referindo na aproximação, guarda pista livre, vento 080.12. 2224. Alô, Salvador, 3512.18. Decolagem autorizada, voo no 973080 graus, uma dúzia mais. O altímetro 101, no ideal, está livre 4 mil pés, 591. Iona 096, boa, prossiga. Quebec, autorização, Fortaleza. Qual foi o seu estimado de decolagem? Na próxima, tô ciente. Mantenha a minha escuta assim que eu receber seu plano, paga sua conta. Qual foi a minha rota? Para... Pulo 1 no 9. Momo, transição, frote. Frote, obrigado. 1973 ao 26, 1208. 208, voo 1973, boa noite. Pouso autorizado, passareiro 2224, 090 graus, 190. E pouso 10, 2224. 360, saída da EA, seria possível para o Edir da EA, para o 963? Afirmativo, está livre, direto da EA. Direto da EA, voando 963. Onda 096, escuta? Escuta pra você. Onda 096 para Fortaleza, está autorizado nível 370. O senhor vai decolar da 10, cumprir o perfil da saída novo pra, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5461 no transponder, 1208 é a frequência do controle. 5, segura a zona. Frotia saída, curva esquerda, posse, 461 na aciona, 208, a gente está com 45, ou 109. Tudo correto, chama o controle para o puxo. Paredo no solo aos 29, direito 21, décimo 9. 19, obrigado, tá já 22, 24, passareto. Salvador, boa noite, passareiro 2224, livrando a sua escuta. 2224, prossegue via Alfa Juliette, parte 3, boa noite. Alfa Juliette, parte 3, sai já, 2224, passareiro. Paulo, 9081. Prossiga. Já recebeu a informação? Negativo, comandante. Se você já entrou em contato com a gente, estamos aguardando aqui uma posição da sala S. Sim, é, obrigado. 358, muito boa noite para Fortaleza. Nós temos autorizado para o senhor o nível 370. Decola, dado 1-0, sobre o perfil da saída Momo, transição Frote. Após decolagem, curva esquerda, a gente prossegue via Perdulu 19, conforme a rota. 5452 é o código transponder, no 208 é a frequência do controle. Autorizado Fortaleza no 370 pela aerovia Pedro 19, saída Momo Frote com curva esquerda, 452 transponder e 1208, com temperatura 5452 é o código transponder, deixa eu colocar para puxar 3, tá? 452. Chame centro Recife, 251, alterna 133, 25.